Muito obrigado. Então, como é? Como é que é? É paz, amor, saúde e muita luz. É hora, agora, de receber as bênçãos de Jesus, de Jesus. Doutor Mário D'Ancroix, voltou o velho orador de comício. É isso aí, moçada. Muita animação. Vamos então à política de Deus. Evangelho de Jesus, unificado às bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, Lucas capítulo 6, versículos de 20 a 26. Eu vou ler de novo as bem-aventuranças, porque é uma coisa maravilhosa. E em seguida a explicação do irmão Zarur, que está completa. Só chamando a atenção para aquela forma de ver as bem-aventuranças sob o prisma do Apocalipse. Eu não vou aqui de cara relembrar a minha pregação daquele dia, quando chamei a atenção de vocês para isso. Vou chamar alguns dos brilhantes intérpretes do texto sagrado e vamos ver até onde todos aprenderam a lição. Porque agora nós vivemos a geração dos Paulos e os tempos chegaram. Se eu dissesse a vocês tudo o que o irmão Zarur revelou para o doutor Osmar Carvalho e Silva, o doutor Humberto Leite de Araújo, o doutor Mário Borgeia Nogueira da Cruz, esse orador de comício que vocês viram aí agora, e para mim, que tinha quantos anos? 19 naquele tempo, para 20, muita gente não se seguraria na cadeira. Porque as senhoras que estavam presentes, uma delas falou, bom, não aguento isso. Saíram e foram para outro cômodo, o que era coisa muito séria. Os tempos realmente chegaram. Já dizia o apóstolo Paulo, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. De Deus não se zomba. Aliás, Jesus disse que quando voltar, dará a cada um de acordo com as suas próprias obras. Eu vou nesta rede de hoje, da boa vontade, o mais possível me dirigir à mocidade legionária, que não são somente os de idade pequena no corpo. Meu amigo já quase levantou, disse, eu também sou mocidade legionária. Paulo Azor lá também sou mocidade legionária. Perioto também sou mocidade legionária. Quem mais aqui? Quem não é mocidade legionária aqui, levanta o braço. Parabéns para a mocidade legionária presente. Todo mundo, uma salva de palmas para vocês. Lembra aquela passagem do André Luiz? Na psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Não nos iludamos. A legião da boa vontade é a nossa caravana de agora. Jesus caminha na vanguarda da LBV. Então vamos às bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus. E eu vou começar a ler desde o momento em que o irmão Zarur faz a preparação do programa. Não vou ler somente as bem-aventuranças. Vou parar quando eu terminar as bem-aventuranças e vou entrar nos ais. Isto é a política de Deus.

eu fiz uma ligação aqui com um dos ais que Jesus pronuncia no seu evangelho, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Então, eu fui encontrar no Apocalipse de Jesus, no capítulo 18, vem o anúncio da queda da Babilônia. E nós sabemos que a Babilônia foi uma das civilizações mais ricas, né, que passaram aí pela humanidade. E aqui demonstra justamente a queda daquela luxúria toda no versículo 7, que diz assim: quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. E também no versículo 10 do mesmo capítulo 18: e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Bom, explicação do irmão Zaru, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus. Página 29, do primeiro volume da Bíblia para o povo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, isto é, aqueles que buscam por todas as formas e meios ao seu alcance fazer triunfar a verdade, a justiça, sem medir sacrifícios. O resultado será que eles também serão fartos, saciados, ou seja, conseguirão aquilo que buscam, contribuindo para que a justiça se implante neste mundo com alegria geral. Isto só pode vir pela vitória da verdade de Deus. Agora vem um aqui que é extraordinário. A explicação do irmão Zarur. Deixa eu ler aqui o texto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A explicação. Bem-aventurados os misericordiosos, quer dizer, aqueles que dedicam sua vida a ajudar os semelhantes necessitados. Aqueles que se dedicam às obras de caridade, não a caridade que humilha, mas a caridade que é sinônimo de amor. É o novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Bem-aventurados aqueles que pensam nos outros antes de pensar em si mesmos. Naturalmente chegará o dia em que também alcançarão misericórdia como resultado do seu trabalho em benefício dos semelhantes. Terão de Deus em dobro tudo aquilo que fizeram com boa vontade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Isto é, aqueles que não têm maldade, não alimentam pensamentos mesquinhos com referência aos outros. Aqueles que não têm malícia, que tudo olham com naturalidade, sabendo que Deus está presente e saberá julgar as pessoas. Os limpos de coração estão acima das convenções humanas, dos mexericos, das intrigas, dos venenos. Olha, vamos parar aqui para comentar isso aqui. Quer dizer que quem dá atenção à calúnia, à intriga, a mexericos, a venenos é pobre de coração, é um miserável, é indefeso, é frágil. Qualquer babaquara chega perto da criatura: sabe o que falaram de você? Sabe o que você... Aí o camarada que estava bem de vida, estava trabalhando, aí fica arrasado, ou fica arrasado, e destrói sua vida. e acaba com tudo. Espero que nós, legionários da boa vontade de Deus, e aqueles que nos ouvem, não sejam tão pobres assim. Porque atenção à calúnia, ao mexerico, ao veneno, destrói a criatura. Acaba com a criatura. Eu já disse aqui, falaram mal de você, meu irmão. Falaram mal de você, minha irmã. Parabéns. Porque se você estiver realmente errado ou errada, se estiver tutano, vai procurar corrigir. Mas se estiver certo, vai receber as bênçãos de Deus. Vai receber luzes espirituais. Bem-aventurados os pacificadores, isto é, aqueles que promovem a paz do mundo, seja a paz de consciência, seja a paz no astral, seja a paz nas relações humanas. Todos os que conseguem trazer a paz ao mundo, pela pregação e exemplificação da boa vontade, terão como resultado serem chamados filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Exatamente esse foi o caso do próprio Jesus, que veio à Terra trazer a paz divina, a pacificação total da humanidade. Ainda em nosso tempo, tivemos o extraordinário exemplo do Mahatma Gandhi. É um expoente de alta iniciação, porque Gandhi sacrificou sua própria vida para conseguir a pacificação sem fazer guerra, e conseguiu. Quer dizer, não houve uma guerra declarada entre a Inglaterra e a Índia. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha são um tesouro que Jesus deixou para o enriquecimento de vocês. Ainda há pouco, conversávamos com o irmão Vanderlei Alves Pereira, e ele chamava a atenção para esse fato.